Queres abanar no capacete? Falta-te música! Nós damos música! Deep Dance! Brindamos com a melhor música num set sempre a bombar! Deep Dance! Aos sábados, a partir das 10h30 da noite, na Best! Alinhas, não alinhas? Sejam bem-vindos ao programa Musical Park. Eu sou a Joana e começamos este nosso programa de 90 minutos com At The End, uma música cheia de energia para ti que estás aí desse lado. A semana passada andámos aqui ao ritmo do Hip Hop Tuga. Esta semana vamos-te dar ritmos para tu dançares. Pedro Casanova, etc, etc, etc. Muitos que por aqui vão passar. E vamos continuar com músicas assim. Pois é, vamos ficar agora com uma grande música. Eu acho que tu vais gostar. Queres saber qual é? I Just Want To Do. É a música que toca já a seguir. Knock. Depois ficas com muito mais Like a Prayer. Música que original é da Madonna, mas aqui muito bem remisturada, se assim podemos chamar. Fica então por aí, este é o teu Musical Park, o teu programa que aos sábados traz sempre muita música. Thank you. like a bird, yeah, with your heartbeat next to mine. Ou ainda tens energia para muito mais? Não te esqueças que é mais música. E agora Eddie Tonic é quem toca já a seguir. Logo depois ficas com mais músicas, ficas com Funky Soldiers. É assim que vamos continuando nesta tua tarde. Grandes músicas, muita dança.

estamos no fim dos nossos primeiros 45 minutos de música, porque este programa tem 90 minutos aqui na tua antena, Best. Vamos terminar com os Venga Boys, que nos trazem uma música bem engraçada. Trazem-nos, bem te lembras, Like to the Party, música dos Venga Boys. Isto, banda que andou por aí nos anos de 1998, 99, 2000, fizeram muito sucesso. E é a banda que termina com muita energia. É uma das músicas que fica no fim destes primeiros 45 minutos, cheio de energia. Gostas? Então fica connosco e alinha. Depois do intervalo trazemos-te mais música. Até já! este verão, o Algarve vai ser Diamond. Diamond Summer Parties 2011. Diamond. Os melhores DJs nacionais e internacionais a uma dimensão nunca vista no Algarve. Diamond Summer Parties 2011. Labo, criatividade, animação, som e efeitos especiais nunca antes vistos no Algarve. Diamond Summer Parties 2011. Centro de Congressos do Arado de Lagoa. Mais informações em www.diamondsummerparties.com. Os grandes sucessos do momento podem ser escutados na Antena Beck. De segunda a sábado, não percas as novidades fresquinhas acabadas de sair da fornalha dos singles e que vão tocar aqui, na tua estação preferida. São 14 em linha. De segunda a sábado, às 2 da tarde. Antena Best. Linhas. Antena Best. Antena Best. A tua rádio. Vens preparado para continuar a dançar aqui no teu Musical Park? Então prepara-te, porque vamos começar já com Sun Goes Down e a música que toca já a seguir, para tu aproveitares com muita energia este programa hoje. Isto está com muita energia, é só para descontrair, isto é só mesmo para descomprimir, porque a semana foi sempre a estressar, aposto. E agora é sempre para descontrair, mas aqui na tua rádio não há stress. O que há é muita música para ti, muito boa disposição e, claro, uma equipa que está sempre bem disposta para trazer o melhor. Mas então a música Sun Goes Down é a música que toca já a seguir e que te traz muita energia. As the sun goes down and the day comes around, I will think about the good times when the sun goes down. We'll be right back. You have to live your life. vamos continuar agora com Redcon, que nos traz Omen Res, e é uma música que te vai pôr a bombar. Continuares a dançar sem stress. Estás cansado? Não. Estás a curtir? Isso é que importa. Aqui na tua Antena Best só te queremos dar o melhor, as melhores músicas de sempre. Aquelas músicas que te põem a dançar do princípio ao fim. Fica por aí, aproveita e descontrai. Yeah. me. Continuar a ouvir agora nada mais nada menos do que Ezek, que nos traz Sweets. Para continuar, ficamos com Joseph Delgado e Joseph Delgado featuring Kelly Pink, que nos trazem essa batucada. E terminamos esta seleção de três músicas com DCA Project and Castle. São assim mais músicas que ficam no fim. Aliás, quase no fim do teu Musical Park. Logo depois eu volto, mas já é para as despedidas. Fica por aí, aproveita, descontrai, diverte-te e alinha. I feel that fire.

Pois é, e chegamos ao fim do programa Musical Park. Esta semana vamos embora, mas no próximo sábado estamos de volta entre as 12h30 e as 14h para trazer mais 90 minutos de muita música. Vamos terminar a nossa edição de hoje com No No No, e é a música que fica no fim da nossa emissão de hoje. Já sabes, aproveita a tua rádio, as tuas músicas, a programação, que é toda ela feita a pensar em ti. Fica bem? Curto muito toda a semana, curto muito toda a música que temos para te oferecer, e no próximo sábado cá te esperamos para mais um Musical Park. Mais um programa cheio de surpresas para ti. Fica bem e até para a semana. No, no, no. You don't love me, yes I know now. No, no, no. Say